Corrida dos ratos no Monte Castelo. Acordo cedo, 5:30 no relógio. Monte Castelo é o bairro onde o suor vira negócio. Rajado, prédios altos, só promessa no jornal. Mas do bolso é só batalha, cê sabe, nada é real. Correndo contra o tempo, vejo o ciclo se repetir. Patrão lá no conforto, só manda oprimir. Lutar de classe, sem espaço pra sonhar. O povo no corre, só tentando respirar. Olho pros lados, a quebrada tá sofrendo. O sistema é desleal, os moleque tão morrendo. Tijolo por tijolo, construindo um castelo. Mas quem senta no trono, né? Quem carrega o martelo. Corrida dos ratos é todo dia o mesmo esquema. Monte Castelo grita, mas ninguém resolve o problema. Na margem da cidade, nós não somos estatísticas. Cês falam de progresso, mas esquecem da política. Corrida dos ratos é todo dia o mesmo esquema. Monte Castelo grita, mas ninguém resolve o problema. Na margem da cidade, nós não somos estatísticas. Cês falam de progresso, mas esquecem da política. Mãe lavou chão, meu pai sempre serviu. E eu sigo na lida, mas cadê o que é meu? A favela é resistência, quebrada e sabedoria. Mas nesse jogo sujo, a grana muda a teoria. Escola é sucateada, o ônibus é lotado. E o cara no palácio diz que tá preocupado. Promessa de campanha, o discurso é ensaiado. Mas a gente vê no fim que o povo é sempre ignorado. Monte Castelo luta, Monte Castelo é suor. Da luta de classes, quem caça vira pó. Mas enquanto eu tiver força, eu vou fazer barulho. Esse bairro é meu campo, aqui eu faço meu orgulho. Corrida dos ratos é todo dia o mesmo esquema. Monte Castelo grita, mas ninguém resolve o problema. Na margem da cidade, nós não somos estatísticas. Cês falam de progresso, mas esquecem da política. Ei, patrão, cê lembra do meu nome? Eu só conto lucro enquanto o povo some. Monte Castelo vai seguir de pé. E nessa corrida eu sou mais que o CPF. Corrida dos ratos é todo dia o mesmo esquema. Monte Castelo grita, mas ninguém resolve o problema. Na margem da cidade, nós não somos estatística. Vocês falam de progresso. Ei, patrão, você lembra do meu nome?